2 Uno, decolou 34, controle 208. 208, tambor 62 Nono. Salvador, bom dia, Oxenay 62 Nono, cruza 1500 na sua escuta. Oxenay 62 Nono, contato radar, pega da El Sul e mantém nível de voo 360. 360, confirmando o front leader? Da El, Oxenay 62 Nono. Front da El, Oxenay 62 Nono. Passarei do 9809, desça para, nível de, desça para 2000 pés, ajuste no 019. 2000 pés, ajustado no 019, 9809. É 211 controle, 208. Autorizado, ingresso, decolagem, da ONU 0, 150 graus, meia dúzia. Antes de decolar da ONU 0, vou no 6. Passarei do 9809, autorizado, final ILS e reposto estabilizando localizador. Passarei, estabilizado, localizador 9809. Azul 4069, chame Centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. 251-3325, 4069. Salvador, de 1885. Feito 04, ali mantém. 742, decolada 39, controle, 1208. 42, contato radar, saída Puka, suba e mantenha nível de voo 390. Puka, nível 390, 642. Passaredo 9809 está estabilizado e já avisou. Passaredo 9809, complete a final, chame torre 118 decimal 95. Completa com a torre 118 95, 9809, obrigado. Torre Salvador, bom dia, 9809 Passaredo, a 3 milhas do externo, já visual. Cliente, porta baixar travado 9808, ajuste 1019. Reportarei. Vai passar o externo, baixado e travado agora, o 9809 Passaredo. 9809, pouso autorizado não no 0, 50 graus, meia dúzia de nós. Em livre pouso, o 9809. 804-41, controle, 1208. 208. Contato radar, saída da EL, suba e mantenha nível de voo 360. Da EL 360. Na final? Avisou. Após o pouso do ATR, ali mantém. Após o pouso do ATR, ali mantém. Não, 607. Oceana 6211, chame centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. 251, 3365, boa, 6211. Aos 44, direito, 121, decimal 1. 219, passeio 90. Negativo, 121, decimal 1. 121, passeio 99. 7, autorizado a decolagem, 40 graus, 62. Teve decolagem, tocou na 607. Próximo ponto 0-5. 7-1-5, ali mantém. Ali mantém o 7. 07 aos 46, controle 20 decimal 8. Gol na Cida Dael. Gol no 607, contato radar Cida Dael, suba e mantém nível de voo 380. Subi para o nível 380 no perfil da Dael, no 607. Gol 1642. Chame centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. 12685, gol 1642. Gol 1804, chame centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. 13325. Decolado, correção 7-5, autorizado a decolagem, 50 graus, 612. Iniciando a decolagem, voa no 7-5. Sete no 5, autorizada a decolagem, 140 graus, correção, decolada aos 49, controle, 120, decimal 8. 1208, bom dia, gol na 7 no 5. Controle, Salvador, bom dia, gol na 7 no 5, decolou, vai cruzando 2 mil pés. Gol no 7 no 5, contato radar, foi da Argos, mantém nível de voo 360. Subida Argos, 360, gol 1 no 7 no 5. Salvador, bom dia. Sam 357, espera pronto. Cinco no 7, autorizado, ingresso, decolagem, 40 graus, meia dúzia. Meia linha, Nicolau, 35 no 7. Gol 1607, chame Centro Recife na frequência 1251, alterna 13325. Recife 1251, alterna 13325, bom dia, senhor, na mesa 07. Torre? Alô, alô, Torre? Liga. Ah, não, aqui tá um silêncio danado aqui. 295, gol no ponto de espera. Gente, 18, 97, além mantém. Além mantém, 18. E 5 no 7, decolado ao 55, controle, 120, decimal 8. 1208, bom dia, senhor. Bom, no 715. Salvador, é o Mike X-Ray X? Gol 17, 15, chame Centro Recife na frequência 1260, alterna 1288. 1260, 1288, gol no 7, 15. Controle, o TAM 3, 5, 17. TAM 3, 5, 17, contato radar, sai da árvore, suba e mantenha nível de voo 380. Subir e manter o nível 380 no perfil da árvore. Botão 3, 5 no 7. Salvador, bom dia. Cacaro 6570, ponto espera da 1-0. Wab, Sam 6570, após a decolagem do gol ali, mantém. Após o gol ali, mantém o 6570. Gol no 897, autorizado decolagem, vento em Salvador, 1-50 graus, 89. Decolagem da 1-0, gol no 897. 35544, tá no ponto de espera da 0, pronto. Mente o trip, mantém o ponto de espera. Vai manter o 5544. Sete Romeu Alcione, reportar. Oito nove sete, controle, 120.8 e a colada 58. 208. Olha o Gol 97, decolou. Gol 1897, contato radar, saída da El, suba e mantém a nível de voo 360. 360 da El, acho que vai precisar da proa sul, tá? Tem uma formação ali na interceptação da 198. Ciente, Gol 1897. Azul, 4234, Scott Identity, 105050, clear de Mare, arrival. Azul, 4234, negativo. G570, decolado 01, no controle 120, decimal 8. 08, bom dia. 5514, a Lima, tem cabeceira no 0. A Lima tem 10, 5514. Chegou 390. A Fuca 310, 670. O 1897. Tem condições de voar na proa de Leda agora. Voo no 897, ciente, autorizado, direto Leda. Leda. TAM 3517, chame Centro Recife na frequência 1260, alterna 1288. 1260, alterna 1288, TAM 3517. Mike Juliette Romeu, nível de decolagem, vento no 0 grau, 069, pode fora do sol. Salvador, esperar o 9970, ponto espera. É o 9970, mantém ponto espera. Mantém ponto espera, esperar o 9970. Tô fora. 55 Como 4, autorizado decolagem de pistão no 0, vento no 50 graus, 069. Autorizado decolagem no 5, 1, 4, 0. Marquilete Romeu fora. Marquilete Romeu, decolagem 03. Controle 2, 0, 8. 1, 2, 0, 8, 0, graus, 0, graus.